noite de Natal. E os jovens da igreja, depois de ensaiarem por um mês, estavam apresentando a peça de Natal, representando o nascimento do Senhor Jesus. Foi tudo muito bem feitinho. Uma menina, assistindo aquela peça pela primeira vez, ficou maravilhada. Mas ao lado dela, tinha outra garota, da mesma idade, que não prestava a menor atenção na peça do teatro. Olhava para os lados, conversava. E isso até foi curioso. Porque quando a peça terminou, quando aquela confraternização encerrou, quando todos estavam se preparando para as despedidas, cumprimentos, Feliz Natal, etc. e tal, a menininha que tinha gostado muito da história disse: Aninha, eu gostei tanto desta história, mas eu vi que você nem prestou atenção. Por quê? E a Aninha disse: ah, porque eu já conheço essa história do nascimento de Jesus. Eu conheço essa história de cor e salteado. Eu podia até ter trabalhado nessa peça de teatro, mas eu não quis. Eu já estou enjoada dessa história. Aí a outra menina disse: ah, eu não. Eu achei tão linda, tão bonita, tão emocionante. Aninha, sabia que você está errada? Tô errada nada, eu já conheço de cor isso. Isso pra mim não é novidade nenhuma. É como um filme que você já assistiu. Aí a outra menina falou: não, Aninha, você está enganada. Porque o que esta peça de Natal quis mostrar é que Deus foi muito bom para todos nós, para toda a humanidade. E Ele deu o melhor presente de Natal que alguém podia ganhar: a vida do seu Filho único, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aninha, se Jesus não tivesse nascido, hoje a gente não teria assistido aquela peça. E pior do que isso, se Jesus não tivesse nascido, a gente não iria para o céu. Nós não teríamos Salvador. Aninha, você está muito enganada. Você pensa que você sabe tudo? Você não sabe nada, não. Aninha, você precisa refletir melhor sobre o Natal. Você tem que entender que o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Aí Aninha foi tocada por aquela palavra, ficou um tanto quanto envergonhada, despediu-se da amiguinha. A família da Aninha foi embora para casa, fizeram ali cada um em suas casas a festa de Natal, mas Aninha não tinha vontade de comer nada, nem de comemorar, porque ela ficou pensando no que a sua amiguinha tinha dito, que ela não sabia de tudo, e que ela não estava compreendendo o sentido do Natal, que o Natal não era só ganhar presentes. Aninha ficou perturbada com aquilo. Aí ela resolveu pegar o Evangelho, foi para o seu quarto e sozinha no seu quarto começou a ler o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, onde está escrito assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quando a Aninha leu isso, pela primeira vez ela sentiu uma onda de poder percorrendo todo o seu corpo e ela estremeceu. O nascimento do Senhor Jesus era tão importante que até os anjos de Deus vieram na terra para comemorar. E ali estava registrado o anjo dizendo: vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ela continuou lendo, e no versículo 12 está escrito que o anjo disse: e isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que a partir do nascimento do Senhor Jesus, Deus passou a ter boa vontade para com todos os homens. Compreendeu mais ainda que, do mesmo modo que não havia lugar para o Senhor Jesus na estalagem e ele nasceu lá no estábulo entre os animais, também nos dias de hoje as pessoas estão com os corações tão cheios de tantas coisas que não há lugar para Jesus. Assim como ela mesma, que estava tão enfadada com tudo que não tinha lugar para Jesus. A Aninha, tocada pela palavra de Deus e pela sábia repreensão da sua amiguinha lá na igreja, Aninha, convertida, dobrou os seus joelhos ao pé da cama e orou ao Pai Celestial, dizendo: obrigado, Papai do Céu, por ter nos dado seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, Cristo e Senhor. Amém. E quando Aninha terminou esta oração, pela primeira vez na sua vida, ela teve um Natal de verdade.